como é bom viver feliz. Mas um dia veio a mágoa, o destino assim o quis. Coroa, sou triste, a saudade é tão grande e meu peito não resiste. E dos meus olhos rolam lágrimas de dor ao lembrar-me da entrada que zombou do meu amor. Eu sempre disse que eu diria que eu descobri.